Sem rodinho falando de amor. Atenção, depois de esbarrão, foi uma desculpa, foi nada não, virou conversa, esse esbarrão, nós dois nessa festa, e a minha boca querendo borrar seu batom, a minha mente mandou avisar, que se o seu beijo virar vício, vai ser foda, vou querer todo dia uma dose disso. Então foge comigo, tô querendo seu corpo. Pode ser no sigilo, vamos meter o louco e sair dessa festa. Já que o tempo voa, fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo, pode ser no sigilo, vamos meter o louco e sair dessa festa. Já que o tempo voa, fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Alô, Giovanni Guedes. Em nome do meu parceiro Hungria, um dos maiores poetas do Brasil. Alô, Hungria. Tô aqui na sua frente, meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Eu acho assim, é coisa do outro nível. Eu me acho incrível quando tu olhar pra mim. Eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro disposto a aceitar o medo. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate desespero que sou eu sem ela. Eu gosto quando ela me abraça, me aperta na caminhonete, segura minha mão. Até ela dá, tirou uma foto, se eu tivesse de moto, não pegava não. Hoje nós bota pra descer, ver o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, o jeito de viver só com amor e fé. Mas hoje nós bota pra descer, ver o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, jeito de viver só com amor e fé. Vai, quase me chama. Preciso do acordeão. Boa demais.